E por isso, costumam dizer: não há nada perfeito neste mundo, devido às modificações fluídicas, elétricas e magnéticas, que de um ao meio segundo já faz diferença, e de segundo em segundo são forças diferentes que atuam. Não pode haver perfeição. Então ousam dizer: não há nada perfeito neste mundo. Agora estão sabendo o porquê. A ação fluídica, elétrica e magnética que entra em ação para a geração, formação e criação dos seres, porque não há efeito sem causa. Se existem aí todos esses feitos, a causa é o fluido. Não havendo o fluido, não há seres e não há geração e formação. Então, o Sol é o relógio, a Lua, o ponteiro e as estrelas, o ponteirinho dos segundos, e por isso, estão sempre em ação com aquele brilho que parece que estão tremendo. Então está aí, um pedacinho do antes de ser. O antes de ser, esse tudo aparente, de onde surgiu? Do fluido. O fluido é o heterogêneo e todos os seres são fluídicos. É o fato geral, genial, da gênesis da formação, geração e criação dos seres. Então, é este fluindo que deu origem à sua vida, que a imunização apanha e leva para o lugar de origem, que é a planície racional, e daí, quando esse tudo aparente, que é o seu corpo, o seu ser, se extinguir, não vem outro igual, porque o fluindo que deu origem a este corpo, não está mais aqui para a formação de outro corpo igual. Está lá em cima, na planície racional. Assim, está aí o desencanto dos seres, o desencanto de tudo e o desencanto do mundo. Desencantou-se desta vida porque não sabia o porquê aí vivia assim deste jeito, sem nada conhecer de sua formação e criação. Desencanto quer dizer liberdade, libertou-se da matéria, estava preso à matéria, ao mal, sofrendo, preso aí a todo sofrimento e agora, teve a liberdade por meio de imunização racional. Então, encanto quer dizer prisão neste chão de amarguras. Desencanto quer dizer libertou-se desta prisão de matéria, desta condenação de condenados a sofrer e condenados à morte, muitas das vezes tragicamente, horrivelmente, libertos deste jugo amargo. Desencanto quer dizer libertou-se. Encanto é o mesmo que condenado a tudo de ruim. Portanto, está no mundo o desencanto do povo. Então, este é o maior tesouro, a maior riqueza, o maior brilhante. A maior felicidade é o desencanto. A libertação dos encantados, não há dinheiro que pague. Então, está aí o desencanto do povo, o desencanto de todos, o desencanto do mundo do jugo animal. Agora, sabem e conhecem o porquê estavam aqui presos à matéria, neste encanto, sofrendo amargurados e humilhados, por serem como são e condenados à morte. Humilhados por estarem aí sem garantias, expostos aí a todos os sofrimentos, expostos a todas as decepções. Muitos, revoltados por se sentirem humilhados com esta natureza, com esta vida, agonizando, agoniados, expostos a todos os desequilíbrios. Muitos se sentem humilhados e envergonhados de serem assim como são, não se conformando com esta vida, por ser uma vida falsa, de aparências, de fantasias, de ilusões, de hipocrisia. Muitos vivendo por terem vida, mas não que tenham prazer de viver, por se sentirem envergonhados de serem como são, de se passar o que se passa neste mundo de ilusão, de matéria. Muitos têm vergonha de serem como são, mas não tendo outro remédio, têm que aceitar toda esta imperfeição, por estarem vivendo num mundo de imperfeitos. Então, muitos tinham vergonha de assim serem. Achavam-se diminuídos, ridicularizados, por serem imperfeitos, querendo ser corretos, direitos e vendo a imperfeição do seu ser e de todos os seres, procurando a perfeição, por não conhecerem o seu ser e nunca encontrando. Então, a decepção de muitos, estão envergonhados de serem como são, decepcionados e desiludidos, já acabaram com a vida pondo termo à vida, por terem vergonha de viverem assim, por terem vergonha de não serem perfeitos, de não serem direitos como desejavam ser. Não tem conta os suicídios dos decepcionados com a vida, vendo que não há ninguém perfeito, vendo a imperfeição de todos no mundo, vendo as injustiças catastróficas da natureza, os vulcões, os terremotos e tudo enfim que existe, vendo tanta imperfeição da natureza e dos seres, se envergonhando de viverem num mundo como este, de vergonha, põe termo à vida, não tolerando seu próprio ser de matéria, de imperfeito, cheio de defeitos. Humilhados por viverem nestas condições de bichos, de animais racionais. Humilhados e envergonhados de serem assim, se matam, preferindo morrer do que viver assim como são. A maioria procura se iludir e vai vivendo, mas é preciso que se note que nem todos pensam iguais. Os que procuram a perfeição, a pureza, a justiça da natureza, não encontram, se desgostam, se decepcionam e põem termo à vida, porque todos pensam diferente e assim julgam. O que adianta viver no mundo, se não tenho paz, se não tenho garantias, se estou exposto a todo sofrimento, que a vida é de sofrimento? Não tenho para quem apelar. O sofrimento é o maior brilhante do mundo. Eu, neste estado variante de desequilíbrio, sou tudo aparentemente e nada sou verdadeiramente. Não adianta viver falsamente, enganando a mim mesmo com um tudo aparente sem ser. Eu queria ter uma vida positiva e não negativa e por isso, hoje sou uma coisa e amanhã sou outra. Não me adianta viver hipocritamente deste jeito, fingindo que sou o que não sou, aparentando o que não sou. Então, pensando deste jeito por aí afora, se considera tão ridicularizado, tão diminuído, tão envergonhado, que acaba pondo termo à vida, por não querer se sujeitar a viver assim como a natureza lhe proporcionou. Então, cada qual com o seu modo de interpretar a vida e por isso, todos são diferentes, cada qual criando uma convicção da vida, cada um interpreta a vida de um jeito, de uma forma, cada qual com o seu modo de interpretar. Então, está na Terra o desencanto dos animais racionais, o desencanto do jugo da matéria, o desencanto que nunca existiu, o desencanto dos seres do universo, que nunca existiu, e hoje, chegando ao conhecimento de todos, o desencanto dos seres do universo, o desencanto que todos almejavam, que todos esperavam há muito. Até que enfim o desencanto chegou. A libertação racional representa a pureza, o amor e a fraternidade universal. O desencanto é tudo. O encanto, a matéria, nada é, porque a matéria é um tudo aparente e o desencanto do mal, tudo é. Hoje, chegando à imunização racional, todos têm prazer de viver tranquilos e felizes, por encontrarem o verdadeiro rumo, o verdadeiro caminho, que é a imunização racional, para que todos tenham contato com o racional superior, para que todos se unam ao racional superior, junto com o racional superior, conversando e falando com o racional superior, tendo todas as orientações precisas para o rumo de felicidade e equilíbrio, tendo suas conferências com o racional superior. Por serem de origem racional, tinham que chegar a esta conclusão, que é a definição da natureza de todos. A natureza definida, por nossa origem ser esta, racional, e por isso, nos classificaram de animais racionais. Agora definido e divulgado o nosso ser. Chegamos no verdadeiro lugar e por chegarmos no verdadeiro lugar é que temos o contato de unirmos-nos à nossa origem, junto do racional superior. Então, maior júbilo e felicidade do que esta nunca existiu, e assim, maior contentamento, maior alegria e maior satisfação entre todos não poderia existir igual. O contentamento e a satisfação de unirmos-nos ao racional superior. Então, viva o Brasil, a terra abençoada e escolhida pelo racional superior. Todos em trevas e cozidos. A luz do velho mundo é a treva, por isso, só enxergam o poder do fogo. Quem vive em trevas, vive dentro do fogo, e por assim ser, é que, quando o fogo vai iluminar outros mundos, do outro lado é noite, tudo em trevas. Quem vive em trevas não sabe o que diz, o que faz, o que quer, de onde veio nem para onde vai, não sabe por que vive, o porquê nasceu, o porquê de sua existência e o porquê da existência de tudo. Portanto, só o que sabem é falar asneiras e pensar outras tantas. O conhecimento que tem é nulo, de um obscuro que não sabe nada. A treva é tanta que só enxergam por meio de fogo. Fogo de dia e de noite, e quem vive dentro do fogo não pode ter sossego devido ao fogo, até terem o verdadeiro saber que está na imunização racional. Não estão vendo que de dia o calor é insuportável pelo fogo. Não sabem que estão sendo cozidos e por isso, vão ficando moles de até não poderem mais andar? Costumam dizer. Velho. Não são velhos, e sim, cozidos pelo calor do fogo, dia e noite. Por quê? Por estarem em trevas, enterrados nas trevas de uma forma tal, que no universo ninguém se entende, não estão satisfeitos com coisa alguma, seja rico, seja pobre, porque estão sendo cozidos pelo fogo. E aonde existe o fogo, não pode haver satisfação e muito menos felicidade. Se assim fosse, os ricos eram muito felizes porque têm de sobra, não fazem o que não querem. Quando acaba, são os que sofrem mais. Portanto, é preciso reparar bem que todos vivem em trevas. Portanto, a treva é o brilhante do ser humano, dia e noite, profunda. Agonizam, por serem cozidos pelo fogo. Por meio de imunização racional chegarão todos ao conhecimento de si mesmos e tudo se modificará com o decorrer do tempo, que é um dos melhores mestres para os que vivem entúrpidos com tanta miséria. Não há velhice. Velhice é uma palavra como todas as outras, para enfeitar o ser humano, muito fora do natural, palavra criada, inventada aqui na Terra, pelo ser animal, que nada conhece de natural, nada conhece de sua natureza e por não saber como foi feito, são cozidos e conforme vão ficando cozidos, vão enfraquecendo, a carne vai amolecendo, ficando mole, por estar sendo cozida. Portanto, a vida e as coisas estão completamente fora do seu verdadeiro ser. As garças brancas. As garças brancas do mar, não tardam a chegar, anunciando riquezas, fortuna e bem-estar para todos que navegam com o leme real, que é o leme racional, brilhando cada vez mais, multiplicando o brilho com os gorjeios desta maré, que enche sempre para conservar todos de pé. Gritos de alegrias, gritos de satisfações, hão de murmurar consigo mesmo, e dizerem. Até que chegou o dia da satisfação de todos. Portanto, eu, o racional superior, vim dando sempre as garantias do triunfo racional, e provando com o decorrer dos dias, tudo o que eu falo, tudo o que eu prometo, todas essas mensagens para o bem de todos e da coletividade em geral. Muitos querem e não têm, por não conhecerem o racional superior, mas terão, com o conhecimento universal, que é o livro que todos esperavam, o universo em desencanto. Portanto, sejam persistentes para o bem de si mesmos. Quando a imunização racional dominar todos, quando estiverem por conta da imunização racional, então sim, viverão todos para o bem, todos se compreendendo. A felicidade será geral, universalmente. Aqui, todas as horas e todos os momentos são racionais. O que é racional é puro, é limpo, é perfeito em tudo. Portanto, quando as coisas assim são, a tranquilidade deve ser reinante no coração de todo bom correligionário. O racional superior derramando sempre o bálsamo da verdade das verdades, do bem. Estados obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos vieram e para onde todos irão. Esta leitura aumenta os anos de vida. A sabatina racional deve ser constante, diária, para que os ânimos se conservem sempre equilibrados, na medida do possível, pelas instruções e orientações dadas do presente e do futuro. Todos conformados pela jubilosa fonte alcandorada racional do redígio supremo a todos, a vontade de todos, o bem de si mesmos. Para encontrar essa justificação, é preciso levar em conta as instruções que recebem do conhecimento de si mesmos, por meio da planta de salvação eterna que está aí em vossas mãos. Então não sabem que o ler e reler o livro que contém a vossa salvação é viver mais tempo e prolongar a vossa vida. Portanto, tratem de ler. Quanto mais lerem, melhor será para vocês. Agora vamos entrar na parte aguda do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados, por sentirem o autêntico conhecimento, que dá vontade de falar, da alegria e emoção, produzida pelo que vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Os que não conhecem não podem sentir o que os que já conhecem sentem. Quando conhecerem, sentirão a mesma coisa. Sim, porque ninguém é de ferro. Uns dizendo: a luz da verdade chegou ao mundo. Todos chorando de alegria, porque os anúncios serão alarmantes, os anúncios serão de mexer com todos. Não há este que não queira saber como é, como nasceu no mundo. Então, aí a imunização racional abrange todos e todas as mentes, sendo equilibradas para o ponto real. Olham uns para os outros e dizem: é a salvação de todos, é a descoberta mais importante que existe no mundo. Por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que temos a probabilidade de sermos tratados pela força mais poderosa do mundo, que são os fluidos, tendo o fluido bom que faz o bem, e o fluido mal que faz o mal. Está aí como se pode aumentar os anos de vida e viver muito mais do que devia, devido ao tratamento fluídico, que é o tratamento mais positivo por ser natural. Tudo que é natural é feito pela imunização racional. Por o mundo ser um conjunto fluídico elétrico e magnético e nós sermos feitos desta natureza fluídica, é que uma vez o ser humano imunizado, receberá o tratamento fluídico, para prolongar e aumentar os anos de vida. O fluido bom evita os efeitos do fluido mal, porque o mal é de origem fluídica, e uma vez o mal sendo de origem fluídica, o fluido bom não deixa o fluido mal atingir a pessoa, daí, o prolongamento da vida. Por o mundo e os feitos serem de origem fluídica, é que no fluido está a força mais poderosa do universo, por tudo ser de origem fluídica, e daí então surge o bem dos imunizados e a longevidade da vida, por meio do tratamento fluídico, onde estão todos os remédios maus e todos os remédios bons. Todas as doenças são de origem fluídica, por o mundo ser fluídico elétrico e magnético. Portanto, toda doença é de origem fluídica. Por nós sermos corpos em matéria fluídica elétrica e magnética, é que no fluido bom estão todas as curas de todas as doenças do corpo em matéria fluídica elétrica e magnética. O fluido mal produz a doença e o fluido bom cura a doença, portanto, o tratamento fluídico é o verdadeiro tratamento natural. Para se conseguir as curas fluídicas é preciso se imunizar. Uma vez imunizado, receberá o tratamento fluídico, que é o natural do ser humano. Por ser corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, é que no fluido bom estão todas as curas do corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, e para conseguir este tratamento é preciso ser imunizado. Para se imunizar basta ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Portanto, todas as doenças são produzidas pelo fluido mal e todas as curas são feitas pelo fluido bom. Por os seres serem todos de origem fluídica é que todo mal é de origem fluídica e todas as curas são de origem fluídica. E assim sendo, está a pessoa imunizada pelo fluindo bom, por estar de posse do seu verdadeiro natural, que é a imunização racional. Então, neste conhecimento de imunização racional está tudo o que a pessoa precisa para o seu equilíbrio. Em primeiro lugar, a salvação de todos, em segundo lugar, a cura de todos os males, e em terceiro lugar, o emissário que acompanha cada livro para resolver todos os problemas de todos os imunizados. Por o mundo ser um conjunto fluídico elétrico e magnético, é que todas as doenças do corpo fluídico elétrico e magnético são feitas pelo fluindo mal. E para serem eliminadas e curadas, somente pelo fluindo bom. O corpo é fluídico, as doenças são fluídicas e as curas são feitas pelo fluindo bom, por o mundo ser de origem fluídica. Está aí, como são prolongados os anos de vida pelo tratamento fluídico, depois da pessoa imunizada. Uma vez imunizada, entra em contato com o racional superior, então, vem as orientações para o equilíbrio de tudo na vida, da saúde, dos negócios, dos casos necessários, enfim, de tudo que o vivente precisa, e uma vez imunizado, sabe de onde veio, como veio e por que veio, para onde vai, como vai e por que vai para o seu lugar de origem, que é lá em cima na planície racional. Mas para isso, tem que ficar senhor do conhecimento de imunização racional, que é onde estão todas as soluções de todos os seres existentes neste mundo deformado, sendo esse o verdadeiro conhecimento racional, para que todos deixem de ser animais racionais e voltem ao seu lugar de origem na planície racional, que foi de onde todos saíram. Toda essa descrição está aí tintim por tintim na obra Universo em Desencanto. O que é que vai para o lugar de origem, que é a planície racional? É o corpo fluídico elétrico e magnético, que deu origem a este corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, pois não há efeito sem causa e a causa do corpo em matéria fluídica elétrica e magnética é feito do corpo fluídico elétrico e magnético. Portanto, isso depende das pessoas se imunizarem para retornar a serem racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, na planície lá em cima, aonde estão os demais, com seu progresso de pureza. Está aí, como é feita a vossa salvação, deixando de serem animais racionais, bichos aqui deste chão, para voltarem a ser racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. Cada livro Universo em Desencanto tem a assistência do dono do livro, para solucionar todos os problemas e casos da vida de quem está se imunizando. Para estas soluções, basta apenas a persistência do vivente na leitura. Primeiro. Em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem. Segundo. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Terceiro. Em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Quarto. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. Quinto. Em quinto lugar, o racional superior orientando todos. Sexto. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. Sétimo. Em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem, é o que completa as sete partes do porquê todos assim são e como podemos deixar de assim sermos, para voltarmos a ser racionais limpos, puros e perfeitos. A ciência do nada. Ciência do nada, e por isso, tudo acaba em nada, começa em nada e acaba em nada. Basta ser da matéria. A matéria é de origem do mal, e sendo de origem do mal, é produto de uma doença, e por todos serem doentes é que são variantes, imperfeitos e cheios de defeitos. Uns doentes com aparência de bons. E doentes desse jeito, como podem regular? Assim, todos desregulados, e se baseando em ciência de desregulados, ciência de quem não regula, ciência de doentes, ciência de loucos, cometendo os absurdos dos absurdos, loucuras de todos os tamanhos, com esse progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Ciência só para destruir. Só mesmo coisa de quem não está regulando. Esta ciência do nada, aonde tudo acaba em nada, do tudo aparente, que julgam ser o que não são, por estarem variando, e não dão conta do seu ser de doentes. A ciência só deveria ser para construir, e progresso de destruição é de quem não está regulando. É de quem sabe o que está fazendo. Não, doentes não sabem o que fazem. Um doente que vive a variar, não sabe o que diz, nem o que faz. Se a ciência fosse certa e direita, todos estavam certos e direitos. Então, para que tanta ciência? Para nada, ciência que começou do nada e acaba em nada, não vale nada. Ciência do bem aparente, ciência do tudo aparente, e ciência das fantasias e aparências não são verdades. Por isso, todos traídos, enganados e enganando, por serem doentes, estarem variando, e por assim ser, o pensamento não para. Quem varia está bom. Não, quem varia é um doente. Então, todos são doentes. Matéria é mal, e quem está mal, vive mal é um doente. E assim, são todos. Surgiram de uma doença. Qual é a doença? A doença material, doença da matéria. Basta ser matéria, para não ser bom, para ser mal, para ser um doente com aparência de bom, e por isso, todos vivem de aparências, aparentando o que não são, por serem doentes. Basta a terra ser uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, para ser considerada doente. O que dá a bicho, não está bom, está podre, e o que está podre está mal, está doente. A terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, e o que dá bicho não está bom, está ruim, está doente, e por isso todos são doentes, por serem produtos desta bicheira. Aparentemente parecem bons. Assim, de aparências vão vivendo, com este tudo aparente, com esta vida de aparências, até não aguentarem mais e desistirem. Então, o que vale esta ciência de doentes, que nunca acabou com esta doença? Não vale nada. Nunca souberam de onde vieram nem para onde vão. Portanto, o que vale esta ciência? Aparentemente vale tudo e verdadeiramente nada vale, e por isso, estão aí os fracassos, as incertezas e as decepções. Quem fez o seu corpo? Foi o micróbio. Quem fez o micróbio? Os fluidos. Quem fez o fluido? Foi o calor. Quem fez o calor? Foi o sol. Quem fez o sol? Foram as virtudes perdidas dos corpos anteriores a esses, que foram se reunindo, e daí, formou-se uma luz, como uma coisa que se transforma em outra, e com o tempo, esquentando, daí surgiu o sol. E de onde eram esses corpos? Da planície racional. Onde está esta planície? Muito acima do astral superior. E por que esses seres saíram de lá? Existindo nesta planície, que é muito maior que esse mundo, uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e uns tantos, pelo livre-arbítrio que tinham e temos até hoje, entraram por esta parte e começaram a progredir por conta própria. Foram advertidos. Não deram a devida atenção às advertências, porque achavam que iam muito bem. Nunca conheceram o mal. E vieram progredindo. Daí, esta planície, por não estar pronta para entrar em progresso, começou a se deslocar da outra, que está lá em cima e veio descendo. Eles achavam que iam muito bem, perdendo as virtudes, essas, se reunindo no foco de luz, e com o tempo, veio a extinção desses corpos, por virem se degenerando e se deformando cada vez mais. Desta planície, com o calor do foco de luz esquentando, começou a sair uma resina, com a quentura, começou a empolar e depois torrada, virou cinza, e os corpos que se extinguiram em cima desta resina, deram origem ao sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da planície, deram origem ao sexo masculino. Então, está aí, como foi feito o homem e a mulher, as fêmeas e os machos. O calor do foco de luz cada vez mais aumentando, e esta planície começou a ficar mole, de mole gomosa e com o tempo, virando um líquido que deu origem à água. Esta água penetrou nas cinzas da resina, apodrecendo-a, daí, vindo a formação dos micróbios de todas as espécies, para a formação de todos os seres que deram nome de terra, sendo a terra, uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras,